Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Um Projeto X que vai ligar o coração de todos vocês. Ó, já tá começando assim, já. Caramba. Pode nem começar. Bem, hoje a gente vai falar sobre Kokoro Connect, um anime que foi indicação, né, um tema sugerido pelo Alan Kisukuri, que contribuiu com o projeto do iCast no Catarse. Então a gente vai falar sobre esse anime muito supimpa, tem um pouco de vida escolar, drama, comédia, romance e supernatural. E aqui é o Mugi, né? E, cara, eu aprendi uma coisa com Kokoro Connect, que eu acho que eu levo muito ao pé da letra. Machucar e causar problemas aos outros é normal entre amigos. Cara, para. Mas não precisa ser sempre. Não precisa ser todo dia, entendeu? Pode ser só de vez em quando. Leva muito a sério essa história. Filha da mãe. Coisa, viu? Bom, aqui é o Cabeça e, cara, sério, imagina trocar de corpo com o Mugi, que merda. Não. Merda. Não. Não chora, sei. Não, obrigado. Não quero mais gravar isso, não. Eu não quero mais. Aqui é o Seijo, já fala, essa pauta tá azul, cara, tá errado esse negócio, pô. Isso aí é a pauta definitiva minha, velho, nem a pauta de One Piece eu fiz em azul. Cara, pra ver como o Kokoro Connect é maior que One Piece, Mugi, como assim, cara? Não, não. Então. Pauta em azul é pauta definitiva? Como assim? É, não, na verdade é o seguinte, o Rods uma vez... O Rods definiu isso. Ele fez uma pauta azul, eu falei, cara, por que, que a pauta tá azul? Aí ele, porque azul é a pauta definitiva, e o Mugi acreditou. Ah, entendi. Porque, obviamente, o Mugi acredita em qualquer coisa. Claro. A pauta tava cheia de erro de escrita, mas o importante era estar azul. Então, eu sou Fernanda Fofonca... E eu não sei muito o que pensar sobre esse anime, na verdade. A Fer, ela tá aqui pra causar o caos e a discórdia. Não, ela, não. Ela tá aqui pra ser realista, Mugi. O contrário do que você costuma ser. Eu estou sentindo, na verdade, que esse anime, eu acho que talvez... ele tenha capturado mais o sexo masculino do que o sexo feminino. Porque todo mundo que eu vi falando bem desse anime foram homens. Pode ser só uma impressão. É. Talvez esteja porque também meu círculo também esteja um pouco limitado nesse sentido. Você não conhece a vasta gama de meninas que falam sobre animes, né? Que assistem anime, é. Eu já vi em grupos também meninas que não gostaram de Kokoro Connect. Não sei porquê. Mas vamos ao motivo desse cast, então vamos falar sobre Kokoro Connect. Que traduzido é Corações Conectados, ó. Olha que legal. Ó, Mugi, parabéns. Já vai lá buscar seu diploma de inglês no Open English. Não, inglês, não, é inglês com inglês japonês. Inglês japonês para português, olha aí. Que gênio das línguas. Kokoro Connect fez sua estreia no mundo como uma light novel em janeiro de 2010, e seu sucesso rendeu a serialização em mangá em outubro do mesmo ano pela revista Famitsu. Só um adendo aqui, Famitsu, pra quem não manja, é uma revista bem conhecida lá, ainda mais no mundo de Pokémon. É, eles têm outras coisas que é lançado, obviamente, mas no mundo de Pokémon é muito conhecida a Famitsu. Em 2012, chega nas telonas a sua animação feita pelo estúdio Silverlink, né? E seu anime teve 13 episódios, o que corresponde a uma temporada japonesa, né? Uhum. E pra finalizar a obra, foram lançados mais 4 episódios dentro de Blu-ray e DVD do anime. Que não fechou porra nenhuma. Fechou! É que não explicou o Fuso em Sakura, né? Fechou! Não, vamos explicar assim. Tem 11 novels aqui, né, do Kokoro Connect, só que aqui só da história do anime só pegou 4 novels, né? Então, ou seja, tem exatamente mais histórias que poderiam virar porque animes. Porque saíram novels posteriores ao final do anime. Ao final, né, do anime. Sim, então, tem mais histórias que podem virar anime. Só que não vai, né? Porque eu acho que sim, o anime não foi tudo isso pra ganhar uma continuação, né? Eu acho que ele não fez o... Não, não, não, não, não vou nem falar de qualidade, mas eu acho que ele não retornou o que um anime precisa retornar pra ter uma segunda temporada, ainda mais algo nessa pegada de slice of life, com drama, que já não pega um público muito, muito consumidor, digamos assim. Se o anime não embala e não realmente vende muito, dificilmente ele consegue uma continuação. Na verdade, eu acho que ele é só mais um, né, da temporada regular de animes, né? Assim, não é aquela coisa assim super foda. Poxa, que vai ficar marcado na mente só, de todo mundo. Só eu realmente que fiquei, tipo, muito na vibe desse anime quando ele foi lançado. Eu assistia, tipo, todo episódio, cada semana, ficando, tipo, na espera mesmo dele. Eu acho, assim, que ele não é um anime, assim, dando destaque, assim, pra ganhar uma segunda temporada, né? Pra mim, eu acho que ele fechou bem com os 17 episódios, entendeu? Então, justamente por isso, ele não precisa de uma segunda temporada. Eu acho pra que mim. Ele é suficiente pra isso, tá? É que assim, eu acho que ele tem um grande problema, é que ele te dá... ele tem dois atrativos pra você. Um é realmente é o inicial, que seria o quê? O mistério. Beleza. E o outro lado é a evolução desses personagens. Exato. Que se mostram teoricamente diferentes. O passado de cada um, os traumas de cada um, né? E como que eles vão resolvendo isso. O problema é que essa temporada do anime, ela meio que não resolve a primeira parte. Como assim? O que é o supernatural? O mistério? Não resolve assim, pra você o mistério. Cara, é que você tem que entender realmente o que o Fusen Kazura, ele chega falando. A primeira coisa que ele fala pra vocês... Ele não tá falando só pra aquele pessoal que tá dentro do anime. Ele tá falando pro público. Vocês não tem que se preocupar comigo. Vocês tem que se preocupar com o que acontece com vocês. Entendeu? Vocês não tem que se preocupar o que eu sou, o que eu faço. Vocês tem que se preocupar com a vida de vocês. Tá, mas aí é uma saída meio... Como que eu posso dizer assim? Meio... Não é covarde, mas assim, é meio fácil. Você vira pro cara e fala, ó, aceita que isso acontece. Pra mim, ele virou, falou isso pra mim. E pra mim, eu, ok. Porque assim, ele querendo ou não, ele é um anime. É um slice of life baseado na realidade. Ele não te dá nenhum pressuposto de que aquele mundo você tem que aceitar aquilo. Entendeu? Como existente. Não é um mundo onde a magia é existente. Aí você, ok. Ele é o nosso mundo. Ele é o nosso mundo. Sim, beleza. Agora, eu queria mais, assim, dessa resolução. Claro. Pode uma ser explicação, é bem provável. Porque existe o Fusen Kazura e por aí vai. É, eu imagino que nas outras novelas isso deve ser mais aprofundado, ou em algum momento, ou ele simplesmente pode até ser que eles tenham desistido de tudo. O que eu senti nesse anime, em relação a tudo, é isso: falta de profundidade. Não consegui me conectar com os personagens, sabe? Eu não consegui entrar dentro deles e sentir o que que eles tinham. Eu ia fazer uma piadinha muito... Eu peguei essa também, Mugi, mas vamos continuar. Eu ia fazer uma piadinha muito besta. Eu imaginei, eu tava só esperando você fazer, mas segura. Não precisa fazer. Eu tá acho bom. Que esse foi um sentimento que eu tenho um pouco de Kokoro-Konek. Talvez não tão... Grande quanto a Fer. Sim. Mas eu acho que realmente falta... Não é bem sustância, mas assim, falta um meio, entendeu? Sabe aquela impressão, sei lá, quando você... come um pacote inteiro de biscoito e fala, cara, não foi suficiente, sabe? Não. Tá faltando alguma coisa? Não, eu acho assim, ele tem alguma coisa, só que ele quer te forçar essa coisa, assim. Ah, esse pacote de biscoito é bom, porque eu estou falando que é bom. Mas você come nada disso. Não, você até gosta. Não, você até gosta do pacote de biscoito, mas ele ainda não é suficiente. Falta alguma coisa. É tipo arroz do panda. Falta... É bom, mas falta alguma coisa. Não, mas arroz japonês, você quer o quê, porra? Falta um tempero, entendeu? Porra. Ai, enfim, ao meu ver, olha, pra mim, vocês têm que pensar pelo seguinte lado. Eu assisto muita merda, mas muita mesmo. Eu imagino. Eu, às vezes eu gosto muito. Imagino, é. Mas no caso de Kokoro Connect, eu não entendo como se fosse, por exemplo... Às vezes, por exemplo, eu quando eu assisto alguma merda, eu falo, pô, assisti uma merda e eu gostei dessa merda. Mas eu estou ciente que é uma merda, tá ligado? Eu, tipo... Mas, ó, ninguém falou que é uma merda. Eu também acho que não. Mas eu não acho que o Kokoro Connect uma merda. Não é essa a minha opinião. Eu achei um pouco chato, assim. Eu vou dar um exemplo. Eu fazia um certo tempo que eu, na verdade, eu não assisto anime. Eu dei uma parada e tal. Mas eu sempre tive na minha cabeça que eu gosto de qualquer história bem contada, independente da mídia que ela seja contada. E diferente de muitas histórias, essa história, ela não me prendeu. Entendeu? Eu não... terminei o episódio sentindo vontade de assistir o próximo. E vontade Caramba. De querer ver mais da história. Eu acho que é diferente. A história não é ruim. ruim, não é uma merda, não é isso. Não ponha palavras na minha boca, porque senão a galera vai me xingar mais ainda. Ela só a galera já tá xingando a Fer de graça. Eu só não achei, assim, tipo... Talvez não fosse o momento que eu tô assistindo, porque eu tô trancada em casa sem chave, sem comida. Isso pode ter influenciado na minha... Eu imagino, na minha percepção. Eu tô sem chocolate, então isso pode ter me deixado mais mal-humorada. Mas eu não me senti cativada pela história mesmo, assim. Ela é legal, tinha alguns momentos, assim, que é engraçadinha e tal. Não foi muito além disso, sabe? Ela não foi mais que isso. Uma historinha engraçadinha... bacaninha. Ela tem uma coisa, ela tem uma pegada que até, eu vou ser sincero, que eu acho que a equipe nem tá no meio, mas como ele tem uma coisa do Keion, que é o mesmo character design do Keion, lembra muito, né? Não, mas beleza, que é uma coisa, o character design lembra calma, muito. Calma, deixa eu falar. Ele, no que ele se compara a Keion é que, assim, ele realmente, ele vai te levar por cima, pela quantidade de episódios e pela quantidade de histórias que ele quer te contar, ele não teria como aprofundar tudo. Então, infelizmente, algumas histórias acabam ficando em um episódio, o que acaba sendo, às vezes, pouco pra te convencer daquilo. Não tô falando que a história é ruim dos personagens, ou que eles não têm uma história até interessante. Eles têm, mas às vezes eu sinto que isso deveria ter sido estendido em alguns episódios pra você realmente ter implicação daquilo. Entendeu? Pra você... Eu posso ser louca? Por favor, podem me julgar como louco. Mas... o início, ela, embora não tenha muito a ver, me lembrou muito o Suzumiya. Nossa. Suzumiya Haruhi no Itsu. Os personagens, isso tem um clube de, que foi criado por uma galera que não desenvolveu. Isso tu vê mais ou menos até os personagens. Isso são dois meninos, três meninas e tem coisas estranhas. Obviamente não tem... É assim, é só isso. Para meio que por aí, toda... assim. É. Porque depois Suzumiya vai pro outro caminho. Eu não sei porquê. Suzumiya vai pra um caminho que é incompreensível. Aquele loop, aqueles 8 episódios do loop infinito pra lá. Suzumiya, eu não vou falar sobre Suzumiya, porque senão aí as pessoas vão começar a me xingar. Então eu vou deixar mais, quieto. Né? Porque, ó, eu vou refalar o que já falei. Eu gosto de muita merda. E olha, meu gosto... Eu sou uma pessoa que eu tenho um gosto muito abrangente. Pra tudo, praticamente. Música, anime, série... A aceitação do Mugen é muito extensa. É muito extensa. Eu não gosto de Suzumiya. Muito extensa. Eu não gosto de Suzumiya. Cara. Mas sim, eu não sei porquê, mas eu acho que talvez foi justamente porque aconteceu... Por ser um clube esquisito, pelos tipos de personagem que tinha, e por acontecerem coisas estranhas. Ele me deu um ar de Suzumiya, obviamente, divergindo de um lado pro outro, com essas características. Até porque Suzumiya realmente é algo muito louco demais, assim, e eu acho que Kokoro, ele é mais centrado nas relações humanas, coisas que não existem relações humanas em Suzumiya, né? Mas tudo bem. Na verdade, Kokoro, ele é centrado nos traumas dos passados das pessoas, entendeu? Então, mas isso entendeu? São as relações humanas, né? São as... Sim, como as relações humanas, elas afetam as pessoas, porque se tu for ver, todos os traumas deles são motivados pelo contato com outro ser humano, né? De ser o caso da Yui lá, do quase que ela foi assediada, estuprada, enfim. Ou a Yori, que teve vários padrastos e isso mexeu com a cabeça dela. Uhum. Enfim, é tudo questões de relacionamento pessoal, relacionamento com outros seres humanos, né? Que eu acho que realmente o que fala a história de... corações conectados, né? E como esses corações conectados, eles mudam as pessoas e causam traumas e ajudam ao mesmo tempo, enfim. O Kokoro Connect, o que ele vai fazer? Ele vai se contar a história pra vocês desses 5 amigos, né? É o Taichi, a Nagase Iori, a Himeko Inaba, o Aoki e a Kiriyama Yui. São 5 amigos que fazem parte de um grupo, de um clube, na verdade, da escola deles, porque todos os alunos são obrigados a fazer parte de um clube. Como eles não tinham clube, eles fundaram um clube pra nada, só pra ter um clube. E eles ficam fazendo um nada. Isso, eles fazem algumas coisinhas pra fingir que estão fazendo e ficam lá. Acontece que um dia, do nada, dois desses integrantes, eles trocam de corpos. Então, quer dizer, a mente de um vai pro corpo do outro e eles trocam. E isso vai desencadear... Não, isso não vai ser uma vez só, isso vai desencadear uma série de acontecimentos. Aí o sobrenatural, sobrenaturais, né? Aí que vem o gênero do anime. Que, na verdade, vai ser muito mais do que só o que acontece quando você troca de corpo. Mas como isso afeta quem você é, a maneira como você interage com outras pessoas, né? Na verdade, assim, não vai ser só a troca de corpos, tá? A princípio, eles são apresentados que vai ter essa troca de corpos aleatoriamente entre eles, entre os cinco. E depois, tem outras coisas sobrenaturais, outros fenômenos que vão acontecendo também, tá? Então, depois, quando termina a troca de corpos, começa outro, aí vai acontecendo. E cada um reage de uma maneira diferente dentro deles, né? E por que eles foram escolhidos pra passar por isso? Porque assim... I have no porque, idea! Não, porque eles são interessantes. E que segundo a Semente Coração, como está na legenda, Semente isso, Coração... Fusen Kazura. Grave esse nome. Semente Coração. Fusen Kazura, por favor. Não, Semente Coração é muito mais interessante, porque Fusen é o que estava na legenda, é o que eu gravei, é Semente Coração. Você baixou por onde? Na p***, pelo visto. É, da p***. Porque eu tava vendo por outra legenda, eu tava escrito Fusen Kazura, aí eu fui ver da p***, Semente Coração. Assim, como assim, caramba? Então, eu vi... Enfim, Semente Coração, porque é um nome muito mais legal. Ele diz que ele está entediado e ele quer ver coisas interessantes acontecerem. E ele escolheu aquele grupo porque ele era interessante. E ele só para de fazer uma determinada tarefa, digamos. Primeira tarefa, vamos chamar de tarefa. Trocar corpos. Segunda tarefa, desejos para fora. Entre outras tarefas, ele só cria essas tarefas para ele se sentir menos entediado. Quando ele fica entediado com as situações, elas acabam. Ponto. É isso. Ponto. É isso. É quase o plot do filme, do último filme do Dragon Ball. Só que o cara quer destruir a galáxia. Só que faz é o Vegeta cantar. Um pudim. Só que mas tudo bem. É o pudim. Apesar do anime e da história dizer pra você, olha, esquece disso, vai ser desse jeito que a gente quer. Eu não aceitei anime, muito ele te bem fala essa isso. Gente. Então, mas assim, ok. É só porque ele me disse, eu não preciso aceitar. Infelizmente, enfim. Não. Mas aí é porque é uma light novel, então você tem que seguir tudo a light novel pra entender o que tá acontecendo, né, futuramente. Só que sim, como a gente sim. não tem acesso a essas light novels pra ver, porque não somos o público, né, brasileiro, pra ver essas coisas, né, a gente só tem o anime como referência. No anime, na verdade, não querendo ou não, o anime, ele foi um anime propaganda, tá? Ele foi um anime para fazer propaganda das light novels. Ah, como a maioria desses animes curtos normalmente são, né? Exatamente. Sim. Ah, bom, a light novel faz um certo sucesso, né? Já tem 11 light novels, né? Então, realmente, ela tem que ter um sucesso, né? Mas é o seguinte, tem. Na história, com certeza, futuramente, ele deve explicar por que que o cara está fazendo isso, Fusen Kazura, né? Mas como Semente a gente disse... Na verdade, tem muitas Semente coisas coração. Que eu gostaria que eles explicassem até. Porque, assim, eu entendo e aceito a situação que... ele me fala, não é pra você prestar atenção nisso agora. Você tem que prestar atenção na sua, nas trocas de corpos, nos fenômenos. Você não tem que prestar atenção em mim, Fusen Kazura. Eu sou só um cara querendo fazer a zona toda. Mas, embora eu entendo isso e aceito, não quer dizer que eu não queira saber também, né? Então, se por algum motivo alguém estiver escutando isso e seja tradutor de light novels, por favor, pense em traduzir Kokoro Connect, tá? Eu agradeceria. Não, mas assim, o que pra mim, eu também relevo se por que eles estão fazendo isso. Na verdade, eu acho que tem que ficar de olho na história em si, né? Assim, a história tem o que pontos? Tem personagens interessantes? Tem um outro ali que... Tem alguns que eu me irrito com tem. Um, tem outro que se torna mais interessante, outros não. Tem, assim, isso, tem uma história intrigante? Tem uma história intrigante, sim. Mas a forma como ela é abordada eu acho legal. Eu acho que o problema é o seguinte, alguns personagens ele consegue te colocar o sentimento que ele quer, então quando você tem que ter raiva de um personagem, você tem raiva daquele personagem. Outros, por decisão própria do roteiro ou não, eles acabam ficando meio apagados, apesar de eu achar que eles são personagens mais bem criados do que a maioria dos outros animes. Eles fogem um pouco dos estereótipos, né? Eles têm algumas peculiaridades que me chamaram a atenção quando eu vi. Por exemplo, a gente não vai ter aquele padrão... normal, ah, tsundere, ah, não sei o que, ah, não sei aqui. É, tu não, eles são personagens até bem... bem humanos, reais, assim, digamos. Reais, assim. O problema é que as emoções deles não são profundas, entendeu? Acho que justamente aquilo que a gente discutiu foi um anime curto, então tu não tem tanto tempo pra te trabalhar, talvez, melhor a cabeça desses personagens e dizer exatamente o que eles são. E daí tu ficava... Vou dar um exemplo. Naquela primeiro arco, onde ficava tendo as trocas de corpo, chegava uma hora que eu nem sabia mais quem era quem. Tá, mas esse aí era pra ser o quem? Mesmo com eles falando, eu demorava pra identificar. Entendeu? Uhum. Porque eles não conseguiram realmente passar muito da personalidade dos personagens, eu acho. Ah, que isso, não. A meu ver, cara... Eu vou falar um spoilerzinho, assim. Na época da troca de corpos, a Iori, ela entra no clube, tipo, fingindo ser a Inaba. E eu, no momento, eu já me saquei que aquela era a Iori, e não a Inaba. O Taichi não percebeu isso, e ele foi babaca, óbvio. Mas, enfim, assim, eu não sei, eu quando assisti, Fer, você também assistiu tudo de uma vez só, certo? Sim. Eu assisti, a primeira vez que eu assisti quando estava lançado anime por episódio por episódio. Então, quando eu assistia, eu falava, putz, cara, eu tava realmente num frenesi, eu tava num certo hypezinho. Então, eu me vinculei muito com os personagens. Então, eu, na própria época da troca de corpos, eu sabia identificar facilmente quem que tava no corpo de quem. Facilmente. Eu vou dar um exemplo. E facilmente quem não tava no corpo de quem. Vou dar um exemplo. Tem aquela cena onde tá os dois... teve a troca entre os dois meninos e as duas meninas. Eles trocam e ele grava aqueles vídeos e tal. Beleza. Uhum. As meninas, até eu consegui ver ali quem que era quem deles. Só que quando entrou o Taichi e o Aoki com a personalidade das meninas, eu não consegui diferenciar um do outro. Como? Como? Eu sabia certinho quem era Inaba e quem era a Iori, cara. Era muito fácil pra mim. Eu não consegui. Na verdade, era Inaba e a Yui, desculpa. Não, eu acho que não é aí que tá o problema. Se existe um problema, ele realmente não tá aí. Eu acho que a grande questão é realmente assim, você não tem um personagem principal. Apesar dele focar em algum Taichi durante os arcos, mas você não pode dizer que quem é o principal. Na verdade, é que ele não foca no Taichi. É que o Taichi... Ele é, como que eles dizem, aberração altruísta. Isso. Então, tipo, ele é o elo que liga pra arrumar o problema de todo mundo, entendeu? Não, então, mas aí, ó, independente, a questão aí, na verdade, é muito pouco tempo pra muito personagem, pra muita história. Sim. Pra muitos fenômenos, entendeu? É muita coisa pra pouco tempo. Então é claro que você não consegue aprofundar. E eu acho que às vezes isso falta um pouco. Então, por exemplo, a maioria das histórias, ela é explanada pra você com um diálogo expositivo padrão, assim. Um diálogo expositivo quase sem nenhum um flashback ou nada. E às vezes isso é meio raso. Se você pudesse ter visto, claro, não sei se é essa a intenção dele, dar mais impacto ou menos impacto, entendeu? Mas, às vezes você não se preocupa tanto com aquela história. Principalmente a história da Yui. Apesar de ser uma história muito forte, eu não senti. Não sentiu nada. O peso nada, daquilo. Né? Entendi. Eu entendi que era uma situação séria. O que eles estão tentando explicar, eu imagino que exista, deve ser realmente algo que deve acontecer em alguns casos. Mas assim, deve acontecer em alguns casos? Não. Androfobia, do jeito que ela tem, deve existir. Ah, sim. Mas... Em alguns casos de mulheres que são assediadas. Não, não é deve existir, existe. Existe. Daquele jeito. Não, assim, mas não é todos os mas casos. Mas o jeito dela é normal, ela só não. Ela fica é uma androfobia normal, ela conversa, ela só não. Ela não é que nem a menina de working que sai. É verdade, tem esse problema. Tá bom, deixa eu consertar então. A gente sabe que é um problema que ocorre, realmente uma situação muito séria, mas a maneira como foi contado pra você tira um pouco o peso da história. Eu vejo personagens com problemas mundanos, né? Mas, assim, em alguns momentos elas são abordadas de forma meio rasa. Tem outros que, assim, que a gente vê legalzinho como que é, porque ela tem esse trauma, porque isso acontece, né? Você se identifica com alguns outros personagens, né? Tipo a garota lá que ela não quer mostrar os seus verdadeiros sentimentos pros outros, né? que porque ela se esconde atrás de uma máscara, né? E tem, uhum, tem esses problemas mundanos, que a gente sabe que existe de verdade, né? Alguns momentos, realmente, eu já disse, tem umas coisas que você se interessa, mas é muita complexidade pra pouco tempo pra você abordar direitinho cada um desses personagens, eu acho, sim. Tem um monte que ficou em segundo plano. Podia ter sido mais abordado, eu acho. O Aoki, por exemplo, acho que podia ter sido mais abordado, não deu tempo pra fazer muitas coisas, acabou indo pra segundo plano depois, na segunda metade da história. Não, o Aoki, ele foi rejeitado até porque escreveu o anime. Sim. O Aoki, eu falo uma situação, até a porra do Fuzen Kazura fala que ele é inútil. Sério, eu tenho certo problema com ele também, porque eu acho que ele tá ali... somente para fazer o quê? O par romântico com a Yui e resolver problemas da Yui. Porque, assim, o único problema que teve dele, assim, entre aspas, tem a ver com a Yui e é só lá no final, nos últimos episódios da série. Mas, de resto, todos os quatro personagens, pra mim, teve problemas que foram, sim, fortes. Eu me cativei muito com eles. Eu, assim, meio que... abracei bem a causa de cada um desses problemas. Gostei até de boa forma de como eles foram resolvidos, principalmente da Yui com androfobia. Eu discordo, sim. Eu acho que os problemas, eles eram problemas sérios. Sim, sim. Os problemas, eles eram sérios. Eu acho que ninguém discorda disso, todo mundo concorda. Só que a abordagem, que é o que a gente tá falando, ela foi um pouco rasa. Então eu não consegui realmente me ligar muito nesses problemas. Eles não me cativaram o suficiente eu ficar, nossa, sabe, em relação ao personagem. E o lance da forma como foi corrigido, ou como foi ajudado, né, pra melhorar o problema da Yui, ele foi uma coisa engraçada, mas... Sim. Ele, na prática, não serve pra nada. Pra mim, olhando o discurso, tudo não fez diferença nenhuma. Ela vai continuar tendo o mesmo problema. Por quê? Porque não... Realmente não foi, não houve nada que, além dela dar um chute. Porra, não. É que assim, o chute tem todo um... Uma dor. Não, também. Uma simbologia ali, enfim. Mas... Vamos pegar esse em especial. O problema é interessante, a maneira como ele foi contado pra você nem tanto. Quer dizer, claro, não interessante, mas sim, não teve o peso que eu acho que deveria ter. Exato. O questionamento do Taichi com relação a... Mas se você não se abrir pra ajuda, você acaba prejudicando todo mundo. Eu achei interessante, eu achei, sim, uma colocação legal, porque ele inverte a questão do problema. Quer dizer, às vezes quando você não busca ajuda, você complica mais a situação e todo mundo acaba sofrendo. Achei interessante. Sim, acho que isso é o que normalmente acontece, porque quando uma pessoa tem um problema e ela fica tentando enfrentar esse problema sozinha e não recebe ajuda, isso é muito pior às vezes para as pessoas que gostam dessa pessoa. Mas, sim, eu ainda acho que o chute... É claro que o chute foi uma solução engraçadinha, foi uma solução divertida para aquela... Eu ri, não vou dizer que eu não ri, mas é claro que isso nunca que ia curar a questão dela. Ela nunca ia curar com uma coisa assim, não, tanto que não foi curado, né? Você sabe não que foi não curado, foi. Não foi curado, exatamente. Claro, não é dizer que daquele dia em diante ela aprendeu a conviver pacificamente de forma perfeita com os homens, não é bem por aí. A única coisa que o pessoal agora sabe, ela não tem tanto receio, assim, que as outras pessoas saibam disso, e ela tá tentando modificar esse valor dela, que antes ela deixava oculto e deixava de lado, entendeu? Eu acho que muitos dos problemas que eles têm não foram resolvidos até, mas eles estão procurando melhorar com o passar do tempo, entendeu? Eu acho que é bom a gente falar pelo menos de cada um pouquinho, né? Assim, porque esse grupo ele foi unido ao acaso, né? Por causa de um clube que todo mundo queria participar, eles acabaram participando dentro do mesmo clube. E cada um tem uma historinha, né? Um problema, assim. E por isso que o Fuzen Kazura, o Semente de Coração, achou esse grupo, assim, interessante pra poder fazer esses experimentos, né? E ver como que cada um se ambienta e tenta se expor, né? Esses sentimentos que estão presos, né? É bom eu mesmo falar, uhum, assim, por exemplo, o Taichi, Gashi Taichi, ele é um tipo, cara, assim, que ele é Ele é egoísta pra poder ajudar as pessoas. Então, assim, ele, como o Mugido falou, ele é uma besta, né? Ele é, que era? Uma aberração altruísta. Ou seja, se alguém tiver um problema, ele vai ajudar. Mas só que o problema é que ele, às vezes, ele não percebe como que ele tá ajudando e ele acaba atrapalhando, né? Machucando os outros. Na verdade, isso é até falado depois no anime, e a gente vê que, assim, o Taichi, ele... Assim, ele não tá ajudando a pessoa porque ele quer ajudar, porque ele quer que aquela pessoa melhore, entendeu? Ele tá ajudando a pessoa porque, tipo, ele precisa ajudar a pessoa. Ele é, tipo, um cara, por exemplo, viciado em alguma coisa, entendeu? Pois é. Ele tá ali, tipo, pra fazer aquilo por causa dele e não por causa da outra pessoa, entendeu? E algumas vezes... Isso é uma coisa que o anime coloca, ele subverte alguns conceitos, alguns problemas, algumas coisas de uma maneira interessante. Isso acaba, às vezes, se perdendo, não sendo explorado da melhor maneira possível, mas ele tem algumas inversões que são legais, entendeu? Alguns questionamentos interessantes, por exemplo, dele é o maior exemplo. Ele que é o cara que você fala, não, pô, ele é o cara... que só quer o bem, que é altruísta, ele inverte isso pra você e mostra que não é bem assim, entendeu? Isso é legal, é interessante a forma como é feito. Pois é, só que alguns outros eles percebem assim, você só fica ajudando, mas você pode machucar se você ficar fazendo isso, né? Assim, não é porque você acha que tá certo e que tá certo, na verdade, né? Uhum. É, então, às vezes a pessoa tá querendo ficar aquele tempo reservada pra ela, entendeu? E ele não, tá lá atiçando e falando, não, vai, sai daí. Não, vamos junto pra lá, vamos resolver esses problemas. Não, são coisas mais complexas que acontecem, não é assim uma coisa motivacional que vai chegar assim, eu vou ajudar agora, então o problema vai ser resolvido agora. Não, tem que ir construindo aos pouquinhos, né, entendendo a profundidade dos casos, né, pra ele tentar resolver isso. Tem também a Nagaseyori, né, a Nagaseyori, no caso, ela é uma garota assim que, como a mãe dela foi casando com vários outros homens, né, e vai divorciando. Assim, ela não consegue mostrar os sentimentos verdadeiros dela. Então ela esconde uma máscara, ela se adapta ao ambiente, né, que está. O que acontece? O segundo pai dela era um cara meio tipo ogro, aqueles caras que tipo... Enfim, não era um cara legal. E o que ela imaginou? Eu vou me adaptar da melhor forma que ele quer pra não trazer problema pra minha mãe e pra família. Então, depois que passou isso, ela virou, tipo, uma camuflagem só e não tinha, tipo, quem era ela realmente, entendeu? Esse talvez seja um dos que eu achei mais interessante por um dos questionamentos, que é a questão de quem você é, né? Sim. Porque ela até tem um discurso inicial da questão como que é... O ser humano é formado, se não me engano, é personalidade, alma e coração... E se você só olhar esses três, será que o corpo físico ele deixa de ser relevante? Pô, não, a Iori ela tem um discurso muito FDP, cara, que faz você pensar pra caramba, cara. E aí essa questão dela se moldar a cada nova família, a cada nova formação da família dela, ela moldar a personalidade dela e chegar a um ponto dela não saber quem é mais a verdadeira Iori é muito interessante, porque de certa forma, claro, é um pouco exagerado, mas acontece. Quantas... Eu realmente parei pra pensar, será que a gente não é moldado com o tempo? Por familiares, pela escola, assim, a gente acaba sendo moldado pra algumas coisas. E será a gente acaba não? Perdendo... A gente é, todo tempo. Tu sempre tem que ter uma determinada postura dependendo do tipo de ambiente que tu tá. Tu é muito influenciado por tudo que tu te cerca. Então, desde a forma de tu falar... É um exemplo fácil. Tu vai pra um outro lugar, tu vai começar a falar igual aquelas pessoas. É uma questão de adaptação. Só que no caso dela, isso, talvez pela quantidade de padrastos que ela teve, isso afetou ela a ponto dela não conseguir mais se encontrar no meio daquilo tudo, né? Que é bem interessante, mas até o Taichi fala, na verdade todo mundo tem máscara, tu usa elas mais do que eu, mas eu também tenho as minhas máscaras, né? Ele até chega a falar isso pra ela. Mas aí, isso é realmente, porque, cara, todo mundo em algum momento escondeu alguma coisa, entendeu? Em alguma situação foi obrigado a ter que se esconder ou a ter que velar uma opinião, uma forma de agir por um bem maior ou por uma convenção, né? Até aquela brincadeira que a gente fala, o mentir pela educação, né? O mentir de ser educado é uma máscara que você tá vestindo. E ela chegou a um ponto que ela vestiu tantas máscaras que ela não sabe quem tá por baixo da última máscara, né? E eu achei interessante isso. Claro, esse é um outro problema que não foi resolvido, né? Apesar de todo um diálogo, não sei o quê, de uma conversa, de que vai dar certo, não foi muito bem resolvido. Essa é um personagem que eu mais gostei do anime, eu vou falar a verdade. Tirando os momentos que ela parece chata pra caramba, né? Ou alegre de... Às vezes a Iori é muito babaca. É muito babaca. Mas assim, no começo, quando eu vi ela, era muito alegre, né? Mas assim, cara, personagem alegre demais, que estereótipo estranho. Aí depois você vai notando, né? É uma máscara que ela tá botando aquilo ali. Ela é um X que pra mim, às vezes, eu não entendo... Porque ela fala que aquilo tudo é uma máscara, mas, enfim, nem tudo é uma máscara, porque se você pegar alguns momentos do anime, a gente tem aquela parte da liberação dos desejos, né? Porque aquilo são os desejos da pessoa, mas... Do coração. Do coração, exatamente, do seu cocoro. Então, aquilo representa ela, entendeu? Sim. Aí você pega e vê aquele episódio que logo começou a liberação dos desejos... Que teve aquela prova que ela tava fazendo, todo mundo. Aí ela parou de fazer a prova, gritou um Yahoo! E tipo, da forma mais alegre possível, tá ligado? Então isso entra meio com discordância do que é o eu verdadeiro dela. Algum pedaço do eu dela é feliz assim. Entendi. Acontece que nem sempre. Todo e sempre, exatamente, né? Por isso que é engraçado, porque ela acaba sendo de início a personagem mais caricaturada junto com a Aoki um pouco na questão do apaixonado, né? Mas ela é aquela que é mais fora da realidade e que depois eles te mostram que na verdade é porque ela cria isso. É interessante. Então ele tem sim algumas boas sacadas e que te deixam pensando. É, como a gente disse, o anime não é de todo ruim. Tem umas coisas que não são tão aquém do que poderia ser. Pelo contrário, como assim não é de todo ruim? É muito bom, porra! Não, ele tem erros. Ele tem assim, seus problemas também, né? Olha aí. Claro. Não é aquela coisa super espetacular que vai fazer um anime recomendadíssimo, né? Mas assim, ele também não é ruim, né? Como a gente disse. É aquela coisa que dizem. Ele inicialmente, ele aparenta propor ser uma revolução, né? No quesito de quebra de... Tanto paradigmas. De... Não é bem de paradigma, assim. Mas na quebra de forma de roteiro... Na forma de evolução, no que ele vai te mostrar, mas coisas no fim bem ele não reais, consegue. Assim, né? Ele não consegue fazer isso tão bem. Ele começa com uma ideia legal, mas por conta dos problemas que a gente já falou, seja de número de episódios, história que eles queriam contar, a quantidade do que foi adaptado, ou até o conteúdo original da novel, isso não conseguiu funcionar 100%. Pra essa mídia, talvez na novel funcione melhor. Né, querendo ou não, a gente tá falando de uma transposição de mídia. Tem a outra personagem também, né, a Himiko Inaba, que assim, ela parece a mais frágil de todas, na minha opinião. Mas é porque ela também não confia em ninguém. Ela se mostra assim, que ela não confia mesmo nas pessoas. Na verdade, né, então, na verdade, você só começa a ver que ela é a mais frágil de todas depois que você começa a ver essa parte da confiança dela, né? Então, por exterior ela é forte, mas por dentro não. Por dentro ela tem muita coisa assim, de não confiar mesmo na galera, de se sentir inferior em alguns momentos também. Se você expor essa meu segredo, assim, né, de que eu não confio em vocês. E assim, pra mim é uma coisa mundana. Isso acontece toda hora, cara, na boa. Imagina, não, vou dar um exemplo. Imagina o cabeça no corpo de qualquer um. Ele ia zoar. Cara, ia ser muito... ia ser muito difícil. O Fer, com certeza, ia matar os carteiros de verdade. Ele finalmente ia poder fazer isso e se livrar depois, né? O panda, se ele fosse, entrasse no corpo de outra pessoa, ele ia vir aqui no nosso apartamento e matar a vizinha de baixo. Fácil. Por exemplo. Meu Deus. O legal dela também é aquela coisa. Ela é outra personagem que veste uma máscara, né? Porque ela se mostra bem durona, é meio fora, né? Não liga tanto, mas no fundo ela é extremamente sensível, tem diversos problemas que ela só não quer mostrar também. Por medo de não confiar nas pessoas. Porque ela tem medo de confiar, ser magoada e magoar as pessoas com isso. A Inaba, você vê que assim, ela é uma pessoa muito... muito fechada, assim, né? Então... Ela é a personagem que eu mais gostei, eu acho. Eu também. Pra mim, é um dos personagens que mais gostei. Eu acho que, assim, a personalidade dela... A gente falou que não chega a ser tanto padrões de animes normalzinhos, assim. Mas ela, eu acho que seria, tipo, um quase tsundere. Não. Só que mais... Não. Denso, não. Mais não, assim, sério. Eu acho que o Mook quis dizer, assim, se ela fosse um personagem comum de um harem, ela talvez fosse a tsundere do grupo. Exato. Mas tem a Yui também. A Yui também faria um pouco desse papel. Mas A Yui não. Ela gosta dele, tá na cara. Então, ela... é isso que a Tsun dele faz, não é como se eu gostasse de você, baca. Enfim. Mas ela realmente tem uma personalidade legal, eu acho que assim, ela é uma personagem mais centrada, menos too much, como os animes costumam fazer com personagens femininas, entendeu? Principalmente as femininas, elas costumam ser too much pra todos os lados, assim, é um excesso. Ela é muito, como é o nome? Eu acho que ela é a personagem que, assim, mais, tipo, tem a coragem de chegar e falar na cara da pessoa. Ela e falar, é sem papas tipo, na seguinte... língua, como diria minha mãe. E sem papas na língua, exatamente, nem, tipo. Eu acho que ela é muito, muito direta, muito incisiva e... eu acho que realmente é o melhor personagem. Segura, é um outro bom termo. Sim. Segura um bom termo. Segura na máscara dela, né? Porque na máscara dela, lado, exatamente. Ela é extremamente insegura em outros pontos. Outros personagens, o Yoshifumi Aoki, né? Que ele é um inútil. O pessoal falam dele. Na verdade, é interessante que assim, ele é um personagem que ele tá, tipo, nem aí, sabe? Ele vai levando. Ele não tem preocupação, tá tudo bem, ele vai levando. A preocupação dele é saber que ele ama a Yui. Realmente, falta pra ele uma motivação, falta pra ele realmente... Claro, ele tem alguns momentos onde ele vai se preocupar, onde ele vai ter alguns diálogos importantes pra evolução, mas ele realmente falta, às vezes, um motivo pra ele estar ali, entendeu? Você olha e fala... Dos personagens, ele é o mais fraco de todos, na boa. Dispensável em certos momentos. Eu gosto muito de Kokoro. Eu gosto da Aoki também. Eu gosto daquela última história que tem ao redor dele. Mas é o que eu falei. Aquela última história é mais focada nele por ele gostar da Yui do que qualquer outra coisa. Ele não tem um passado traumático. Ele não tem, tipo, algum problema tenso. Então ele fica realmente meio de escanteio. Não, ele é o mais estereotipado de todos. E assim, desse personagem já tem pouco profundidade pra botar, fazer uma discussão rasa. Aí esse cara que não tem nada, então, você não discute nada mesmo do cidadão. Só discute do que ele gostava de uma garota ali no passado, e agora ele... É verdade. Ele tem que abandonar esse amor porque tem um amor atual, né? É isso. Mas é o máximo de profundidade que você tem dele. É o máximo de profundidade, é isso que eu falei. É a única coisa que tem, assim... E querendo ou não, não é uma coisa dele só. É ele e a Yui, entendeu? É tipo... sem a Yui não tem esse problema, entendeu? Não é uma coisa dele, entendeu? Ah, sim. Que nem, por exemplo, a Inaba é tipo... ela não confia em ninguém. Acabou ela sozinha, entendeu? E por aí vai. Se você pudesse dividir aí em dois antros, você dividiria a Yui e o Aoki, né? E aí o trio da Inaba com a Yori e o Taichi. Que relacionam mais entre eles e os principais conflitos estão aí. Apesar do Tai te ajudar. O que eu quero falar agora, gente... A gente falou bastante do anime, uma coisa... Como a gente falou, tem os fenômenos sobrenaturais. Entre eles, a gente tem a troca de corpos. Ou seja, coisa bem simples. Duas pessoas trocando a mente e então estão em corpos diferentes, tá? A gente tem a liberação do desejo, que é, por exemplo... Do nada você ter, tipo, o desejo de fazer alguma coisa. Tipo, muito forte, você não consegue se controlar. Então, surgiu aquele desejo, espontaneamente você vai fazer. Não tem barreiras pra isso. Quer dizer, você perde qualquer controle que você tinha, moral, por exemplo, e ético de um desejo que você tem. Você tem o rejuvenescimento, que do nada, randomicamente... Na verdade, não é tão randomicamente. Quando foi colocado, né? Mas, enfim, eles estipularam um horário desse evento acontecer, né? Em suma, é você, tipo, voltar ao corpo que você tinha, tipo, há 7 anos atrás. Corpo e mente, né? Qualquer idade. Você... De qualquer idade, quando você era jovem. Idade, de qualquer idade. Eu dei 7 anos, mas podia ser, tipo, muito mais, entendeu? Você pode voltar a ser um bebê. E a gente teve a transmissão de emoções... Que, resumidamente, é telepatia. Só que é uma telepatia que você não controla. Você não sabe pra quem você vai mandar e nem quando mandar. As pessoas podem ler seus pensamentos, na verdade. Resumidamente, é isso. Ler seus pensamentos. Isso é algo realmente muito divertido. Isso pode dar muita merda. Perigoso. Dá muita merda. Acaba com qualquer relacionamento. O que eu queria colocar aqui em quesito, eu coloquei na pausa aqui, discussão sobre o semente-coração, como a Fer gosta de falar. Ou Fusen Kazura, seria semente o quê? Semente coração é muito mais maneiro. Muito mais, eu concordo. Sou do seria time o quê? Fernando. Porque, assim, é apresentado esse personagem pra gente e a gente sabe que ele é um ser que pode entrar dentro do corpo de qualquer um, sendo que ele opta de entrar no corpo do professor porque ele convém entrar em alguém que tá nem aí por perder memórias. Gota. E ele tá fazendo essa porra louca dos efeitos sobrenaturais acontecer em cima do grupo do Taichi e companhia, né? Uhum. Agora, eu queria que vocês falassem um pouco do que vocês acharam do Fusen Kazura. E também que, assim, mais pra frente a gente descobre que tem o segundo. Número 2. Seria um outro Fusen Kazura. Que não é o primeiro Fusen Kazura que a gente conheceu. Então, o que seriam os Fusen Kazura, assim dizer, e tipo... Eles são tipo eu, que tô aqui em casa, sem poder sair, entediada, querendo poder fazer qualquer merda. E tem assim, poder especial, né? Se eu tivesse poderes especiais e isso fosse uma possibilidade pra, sei lá, pra passar o tédio, realmente seria uma boa possibilidade. Imagina ter você presa aí... Você é presa não um dia, mas meses dentro de casa. Deus mediada. É, pega 5 pessoas, daí, sei lá. Imagina pega... assim, tu tem um grupo de adolescentes e tu vai começar a fazer um monte de coisa pra zoar a vida deles. Primeiro que é um grupo de adolescentes, já é um negócio meio assim, engraçado. Porque olhar hoje adolescente é meio engraçado, né? Uhum, né, comemos. Agora tu começa a zoar com a vida deles, isso é bem divertido, acho que eu até entendo. Ele, o Semente Coração, sabe? Realmente faz deve sentido. Ser divertido. É, claro. Ele é um troll desgraçado. Vamos pular de uma ponte pra ver o que acontece. Eu acho que, assim, ele realmente é um ser, né? Não é, não, ele entra dentro das pessoas. E quando você vê ele, você vê aquela expressão, assim, tipo, sem emoção. Tédio. Exatamente. Então, ele realmente, é isso que a Fer falou, é alguém... Que não tá nem aí pro resto do mundo e quer se divertir. Porra, eu tenho poder especial, eu posso fazer o que eu bem quiser da minha telha, mas eu preciso me divertir de alguma forma. Tudo que eu já fiz até hoje já não me tem graça nenhuma. Mas assim, eu queria saber mais sobre o Semente Coração, porque... É muito vago. É muito vago, porque assim, você não consegue dizer se ele é humano... Se ele é um ser mitológico. Exatamente. Ele é uma entidade, eu acho. Não. Ele é um, mas então, mas tem dois. E o primeiro é mais forte que o segundo é bem próximo também. O segundo então, tem motivações diferentes do primeiro, entendeu? O que que ele quer? O que que ele quer no final? Não, eu duvido que seja só entretenimento. Porque ele toma decisões que, na verdade, às vezes ele coloca eles em xeque. Ele quer testar eles de alguma forma. É tipo então, quando tu larga um bando de adolescente pra lutar e vê quem morre no final, entendeu? Exato. No caso, ele não tá causando mortes. É uma experiência de social, na verdade. Tu tá fazendo uma experiência social com um grupo. Como se ele fosse, sei lá, um cientista de um laboratório. Ele tem as cobaias dele, que é até o tem os ratinhos dele. Exatamente. Ele bota ele pra tomar choque. E isso é uma forma dele fazer as experiências dele e ao mesmo tempo passar o tédio. Só que o problema é, quem é esse ser? Ele é um deus, por exemplo? Será que ele é um ser de um outro universo? Ele é um extraterrestre que tá fazendo pesquisa científica com os humanos? Sei lá, pode ser. Realmente, tipo, uma mega incógnita ali, né? Ele pode ser, tipo, um demônio, um anjo, qualquer coisa. Qualquer coisa. Na verdade, eles nem chegam perto de te explicar o que que é, assim. Nada, não. Na verdade, eles nem se questionam muito sobre isso. Vamos pensar em estrutura de formação de história? O cara que escreveu isso, ele quer chegar em algum lugar. Será? Não, ele quer te dar lições. Ele quer te dar uma lição. Ele tem que chegar numa conclusão. Ele tem que chegar num fechamento de alguma coisa. Ou ele é um grande filho da mãe e ele quer ver esse grupo sofrendo eternamente, cara. Pode ser que ele só queira fazer, mas assim, a história como ela tá sendo contada, ela não parece ser só mais uma história que o cara tá fazendo. Tudo bem, claro que tem a questão de venda, mas ele tá querendo chegar em algum lugar. Ele tá fazendo uma experimentação, ele tá usando os conhecimentos que ele tem de ser humano, das relações humanas, e aplicando isso. Quebrando alguns conceitos que a gente já tá acostumado. Então eu espero que numa continuação, se quem sabe, eu acredito muito que isso acontecer, provavelmente na evolução da Light Novel, isso vai encaminhar pra algum lugar realmente. Eles vão tirar uma conclusão disso. Vai existir um fechamento para os problemas ou não desses personagens. Uma noite, Gente, esse foi um podcast sobre Kokoro Connect. Mais uma vez, a gente vamos agradecer aqui quem indicou o tema, que foi o Alan Kisukuri, que indicou esse cast através do projeto iCast do Catarse. Para Android. Vai estar o link aí, você vai entender. Se você não entendeu o que é, que loucura que a gente tá falando, vai estar o link na postagem. Exatamente. Vale a pena dar uma olhada. Uhum. Logo logo vai ter aí o nosso WeCast no Android pra gente escutar vários podcasts, inclusive o Projeto X. Nosso WeCast, a gente tá fazendo. Claro. Enfim, tá bom. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do podcast. Eu creio que eu realmente sou bem, assim, fanzio, vai, de Kokoro Connect. Eu gosto bastante. Estou num certo hype que eu acabei de rever. Pode ser que eu esteja assim falando até coisas assim, falando que o anime é extremamente bom, e assim como os demais integrantes acharam assim que é um anime ok apenas, mas enfim. Kokoro Connect é um anime, ele é divertido, ele é um bom passatempo, mas ele não, infelizmente acho que essa falta de tempo, ele não consegue aprofundar a história que poderia ser realmente mais bacana. Eu acho que é o que a gente até falou ao longo do cast, eu senti isso, essa falta de profundidade, então isso me deixou um pouquinho distante, eu acho, que da obra, assim, eu não consegui realmente me ligar com os personagens e me ligar com as emoções que eles estavam vivendo. Eu também, ultimamente, assim, acho que eu tô mais criteriosa até pra questão de anime. Eu não ando assistindo muito anime. Eu tava tendo uma certa expectativa quando eu comecei a assistir esse, até pelo que o Mugi falava, embora a gente nunca deve relevar muito o que o Mugi fala. Sempre vou dosar bem. É um bom conselho isso. Bem, né? Mas eu acho que, assim, ele vale a pena ver numa tarde de sábado sem nada pra fazer. Ele é curtinho, então tu vai assistir ele rápido. É um bom passatempo, tu tem personagens e algumas ideias interessantes. Eu acho que vale a pena nesse sentido, assim, se tu for com esse olhar mais crítico, sabendo o que tu tá indo, não indo com a expectativa de que tu vai ver uma obra incrível, que vai mudar tua vida, que vai te fazer ter altas reflexões, mas é algo realmente pra passar um tempo, pra se divertir. Talvez eu seja um pouco repetitivo, mas assim, esse é um bom anime, sim. Não é aquela coisa maravilhosa de Deus que existe, né, de que seja anime. É um bom anime, assim como existem vários outros animes que são bons também, né. Eu não vou dizer que é uma porcaria, não, mas ele tem uma história... Só pra deixar o público irritado, não é o Shihaya Furu, né? Tá bem longe de um Shihaya Furu. Longe. Apesar de ter um Tite, mas... Olha aí. Então, esse Tite me deixou irritada, porque eu ficava pensando no Tite de verdade, que eu amo eles muito. Eles são chatos juntos. Não, eu comecei a falar, se tivesse um Arata seria melhor, seria. Pô, bem melhor do que deixa pra lá. Porra, faltou Shihaya. Não, mas é o seguinte, tem uma história assim que eu acho intrigante, sim. Ele não explica por que isso tá acontecendo, eu acho que não precisa explicar, você só precisa entender o que tá acontecendo e o que que isso leva, as consequências. Isso é interessante. Então, você vê cada desses experimentos que acontecem, né, você tenta entender, assim, por que esses personagens estão agindo dessa forma ou dessa outra forma, né, e como isso vai afetar a interação social entre eles e mostrar como a amizade deles é forte ou não. Mas aí, você pega um dia inteiro livre, sem nada pra fazer, sem nada pra ver, assiste também, né. Você pode... Sábado chuvoso, acabou a internet, você pode gostar, já tinha ele baixado. Você tem nada pra fazer. Né? Seu namorado levou a chave de casa, você não pode comprar gordiça no supermercado. Pois é. Aí então. Uhum. Então, é assim, você veja, não vou dizer que você vai gostar, acho que se você viu tantos outros animes, pode ter outros que vai ser bem melhores pra você, né? Mas eu não acho que é aquela porcaria, né, também. Não é. Ele é bom, bonzinho. Vou acabar repetindo mais ou menos o que a gente já foi dito até aqui. Assim, Kokoro Connect, por um lado, ele foge um pouco do que a gente já tá acostumado, né? Ele não é exatamente algo extremamente que a gente já viu várias vezes. Não é um harem repetitivo, não é um et repetitivo com o mesmo plot. Ele traz uma ideia diferente. Ele tem boas ideias, ele tem bons questionamentos em alguns pontos, mas a forma como tudo isso é amarrado não é a melhor. Então, vale ser visto se você ouviu tudo isso, entende que, na verdade, a experiência final pode não ser a mais satisfatória, mas que ele vai te trazer uma coisa um pouco diferente do que você está acostumado, eu acho que talvez valha a pena ver, assim, pelo diferente, pelo... por novos questionamentos, por às vezes você repensar algumas atitudes suas pelo que os personagens já fizeram, longe de ser um anime que é te ensinar alguma coisa, ou que você vai sair de lá com uma nova visão da vida, entendeu? Longe dele ser incrivelmente crítico, como o Rainbow da vida, entendeu? Que você chega até a ficar enjoado em algumas partes, não é bem isso. Ele vai te dar alguns questionamentos interessantes, ele vai te dar algumas cenas interessantes, mas ele acaba sendo morno, falta alguma coisa pra ele, entendeu? Ele é constante do médio pra baixo. É difícil ele te dar um pico realmente. Claro, tem uma outra cena que a gente fala, caramba, e agora o que vai acontecer? Mas ele não desenvolve tão bem. Então, eu fico nessa, sabe, nesse por um lado sim, por um lado não. Eu acho que é um anime razoável, ele deve estar um pouco acima daquela média que a gente tá acostumado. Porque a média hoje, infelizmente, não tá boa. Se você pegar, fazer uma filtragem do que sai das temporadas, é muito baixa. É aquilo que eu falei, né? Tipo, eu gosto muito de Kokoro, mas eu também já assisti muita merda, né? Então, a média hoje, infelizmente, ela é ruim, entendeu? Então, ele é um anime razoável. Eu acho que, assim, ele não te... A Fer, provavelmente, se ela tivesse assistido mensalmente, talvez ela tivesse até dropado se ela tivesse assistido semanalmente. Com certeza. Mas eu, por exemplo, assisti. Sabe, eu ia no OK, saiu, eu assisto. Eu assisti semanal, como o Mugi assistiu. Sabe, óbvio, então, não era mas aquela... é que eu acho que é uma questão de até de paciência. Hoje, claro. eu começo a assistir ou ler, seja ler um livro, assistir um filme, qualquer coisa. Se o negócio não me pega no início, eu tenho um monte de coisa que eu já claro, dropei. Claro. Mas essa é uma mudança, porque eu antigamente, eu assistia e lia tudo, independente de tá bom ou não. Eu dizia, ah não, peguei isso aqui, eu vou ver até o final. Eu vi o inteiro escudez. Acontece. Vi inteiro escudez, acontece. Entendeu? Não desisti. Eu tinha 17 anos, não tinha nada pra fazer. Né, estudar pra vestibular não é muito interessante. Mas, caraca, você acabou de irritar hoje... tipo uma horda de pessoas que fizeram o Enem. Você conseguiu acabar com, sei lá, milhões de pessoas também. Então, gente, eu não estudei pro vestibular, só pra deixar... Olha aí, joga isso na cara da sociedade. Mas assim, naquela época, eu acho que eu tinha mais tempo pra ter mais possibilidades. E, vou dar uma chance pra isso, pra coisas mais... Hoje eu já não tenho mais, acho que, esse tempo. Então, quando o negócio não me cativa do início, eu já dropo, eu já desisto. Então, fica aí pra você medir. A gente... essa não é tipo o Shihayafuru que a gente fala, cara, você tem que assistir essa merda agora, para tudo que você tá fazendo. Mas a gente tentou trazer aqui o quê? As nossas considerações e você pode tomar sua decisão. Entendeu? Se vai valer a pena você investir o tempo ou não. Na verdade, é até uma coisa um pouco diferente, porque normalmente a gente, quando escolhe um tema de podcast, a gente escolhe muito baseado nas nossas experiências e nas coisas que a gente gosta. Então é muito difícil a gente ter uma recomendação de fora de algo. Por exemplo, eu assisti Kokoro pra gravar esse podcast. Eu também. Então, pra mim é bem diferente essa visão, porque acho que é até bacana, assim, da gente receber sugestões e às vezes a gente se dá... A liberdade de assistir algo que foi recomendado pra gente fazer uma gravação. A gente, como eu disse, a gente é muito filtra muito de acordo com os nossos gostos pessoais, por isso que talvez esse podcast seja um pouco diferente dos outros que a gente gravou, porque normalmente dos outros tá todo mundo num hype absurdo e numa empolgação absurda, porque sim, é algo que todo mundo gosta. Eu, por exemplo, só gravo coisas que eu gosto. O pessoal sabe disso. Ela só grava e só edita o que ela gosta. Eu tenho realmente pauta. Que gosto. Faço pauta tudo de coisas que eu gosto, assim. Eu, por exemplo, eu não gosto muito de participar de coisas que já não, que eu não me identifico. Então, às vezes eu até fujo de um tema, mesmo que eu tenha, sei lá, assistido. Mas eu acho que foi uma boa experiência, assim, uma análise diferente que a gente fez de uma obra, né? É, um formato diferente do que a gente tá acostumado, né? É algo, por exemplo, que a gente não é unânime em recomendar. Então, é realmente algo diferente. Espero que tenha, de alguma forma, servido pra ou convencer você a assistir ou não assistir, ou pra conhecer algo novo, apresentar alguma coisa que passou meio despercebido. Querendo ou não, era um anime que passou meio despercebido pra grande maioria. Entendeu? É muito diferente da gente estar falando do que falar de One Piece, por exemplo, que todo mundo sabe o que é, de um Hajime no Ippo. É, né? O Kokoro já é uma coisa mais... bem mais underground. Underground. Agora vamos assim, se tu confia no parâmetro do Mug, sei lá, se o Mug te deu dicas de coisas e tu foi... Qual que é o outro? Acordo, qual que é o nome confia, dele? Seja aquele cara. Que quer cantar com o Mug, quer fazer a dupla? Não, sei que é. Se for, qual que é o nome dele? Ivanildo. É Ivanildo. Ivanildo. Se você for... Ivanildo, se você tá escutando... Se você... Se olha o Mugi e fala, esse cara sou eu no futuro. Né? Puta, que cara, merda. Você tá numa merda. É, mas cara, vai fundo. Depende, vai ser rico. Pode ser. Essa é uma grande vantagem em algumas situações, entendeu? Às vezes você é idiota, mas rico. Acontece. A vida não é justa, né? Ela dá pra um lado e tira pro outro. Acontece. Bem, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que esses três indivíduos que estão nesse cast, fora eu, são meio mimizentos. Claro. Então, imagina. Eu dei inteiro trancado em casa sem comer chocolate. Na verdade, você e Jafer são mimizentos. O Cabeça nem tanto, não sei porque ele tá assim hoje. Cabeça é só babaca, é outra história. Enfim, eu sou só babaca. O Cabeça é babaca, só. Enfim. É o que eu sei fazer. Mas Kokoro Connect é a indicação que a gente teve pelo Alan Kiskuri e espero que vocês tenham gostado desse podcast. Espero que a gente não tenha destruído os sonhos dele. Coitado. Às vezes ele achou que a gente ia recomendar, tipo... Uou! O Alan com certeza ele falou, cara, o que vocês fizeram com isso, velho? Meu anime. Olha, pelo lado bom, a gente já conseguiu desconstruir até Harry Potter. Então é isso. Tchau, gente. Até a próxima semana. Até semana que vem. Não me odeiem mais, por favor. Mesmo que eu mereço. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, e hoje o Caixa de Entrada é bem especial, mas antes vamos aos recadinhos básicos iniciais. Se você quer conhecer o nosso site, entre no site www.projetoxpodcast.com.br, e-mails mande para contato@projetoxpodcast.com.br, curtando a fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e siga-nos no Twitter @projetoxpodcast. E hoje temos uma participação bem especial, olha aí, hoje temos a participação do Rodrigo Ramos, o Kogo War. Beleza, Kogor? Beleza, e aí, Seiji? Bem, cara. Tudo bem. O Kogor War é também mais uma das pessoas que contribuiu para o projeto lá do WeCast no Android, contribuindo no Catarse, e escolheu a premiação de gravação de leitura de e-mails. E aí, Kogor, fala um pouco de você. Pô, eu sou de São Paulo, capital. Ah, você trabalha em quê, Kogor? Eu sou protético. Que isso? É, com prótese dentária. Ah, que maneiro. Então você faz um pouco de ortodontia, esse tipo de coisa? Mais ou menos. É, tem a parte da prótese que é ortodontia, né? Mas não atuo tanto nessa área. Eu trabalho mais com prótese total e parcial removível, né? Que são os implantes. Ah, que maneiro, cara. E o Projeto X Podcast, você conhece ele desde quando? Ah, eu conheço desde a primeira edição, né? Alguma edição que você gosta? Ah, eu gosto de muitas, né? As principais são de animes, que eu gosto de anime. Aê, maneiro. Mas também tem um de quadrinhos, né? Eu não conheço tanto de quadrinhos, mas geralmente eles saem bem legais, assim, na edição. Então, eu gosto bastante. Ah, que legal, hein? Mas então, só pra falar que o CoGoWar, ele contribuiu lá no projeto do iCast para Android, e esse podcast que saiu também foi escolha de tema de um participante, e também contribuiu para o Catarse, né, nesse projeto do iCast para Android, e com isso, então, nós encerramos a nossa participação para o iCast para Android, né? As duas pessoas que já escolheram tema já foram gravados, foram lançados o podcast, e as duas pessoas que também que escolheram tema de gravação de leitura de e-mails também já participaram. O CoGoWar está participando agora, então, beleza, vamos até o fim com essa gravação, por favor. Primeiro recado importante, lançamos a Projeto X Playlist número 29, do tema Músicas Motivacionais, com a edição da Adri. A Adri, então, ela escolheu esse tema, a gente foi montando a playlist, tem muitas músicas legais, vai, pra alegrar um pouco o seu dia, ou pra, pelo menos, pra te empurrar quando você estiver um pouco down. Então, escutem lá, galera. Mas um segundo recado bem importante, que a dia 7 de dezembro vai vir o Campinas Anime Fest, e o Projeto X Podcast também irá participar desse evento, né? Lá teremos uma palestra do pessoal do Projeto X, com a participação lá da Adri, vai estar o Mug, deve estar o Jim também, deve ter mais algum pessoal. Então esperem a galera ir lá, tá bom? Não sei o horário, meio dia, uma hora, a confirmar o horário, beleza? Então esperem a gente lá. E-mails, feedback sobre podcast de Dia de Princeso. Você ouviu, Kogoro, o podcast? Eu escutei, bem legal o podcast. Cara, eu não sei quem sugeriu esse tema, mas foi um tema insano, maluco, improvável, cara. Improvável mesmo. Temos muitas pessoas metrosexuais nessa staff, caramba, viu? O Panda me surpreendeu, cara. A história de lencinho umedecido, porra, Panda. É, esse lencinho aí deu muito o que falar. Enfim, né? Vamos então começar os nossos e-mails. Primeiro e-mail é do Rafael, 93.490. Me senti muito macho ouvindo esse cast. Passo desodorante uma vez ao dia. Corto o cabelo uma vez a cada 2 meses. E só compro uma roupa nova uma vez por ano. E não tem essa frescura de roupa de trabalho ou roupa pra sair. É tudo roupa. Sempre corto o cabelo no mesmo lugar, onde tem uma velhinha que parece ter poderes paranormais. Pois só de olhar pra você, ela já sabe como corta seu cabelo. Em relação à academia, na academia que frequento não tem nenhuma frescura que vocês citaram. Eu chego, coloco fone de ouvido, fico escutando o podcast enquanto faço exercício. E ninguém me saca. Caramba. Acho que ele se deu bem, né? Porque eu também não sou dessa de academia, não. Velho, eu também não, cara. Na verdade, eu não sou de passar muita coisa, não. Na boa. Eu também só passo uma vez desodorante, um shampoo simples, normal. É, eu acho que eu sou no nível normal, assim. Tipo, um perfuminho, desodorante. Eu realmente eu não sou metrosexual, já digo logo. Então, eu acho que eu me identifico bastante com o Rafael, cara. Porque eu também não sou de nada disso. Mas enfim, né? Valeu pelo teu e-mail, Rafael. E assim, a gente se vê na próxima vez, beleza? O próximo e-mail é do Leonardo Bellinotti, né? Que ele fala assim: fala galera do PXP, tudo bem com vocês? Leonardo Bellinotti, 13 anos, Assis, São Paulo. 13 aninha. Cara, hein? Temos ouvintes bem novos. É, muito novos, né? Primeiro, desculpem não ter mandado e-mail no cast passado, estava sem tempo. Enfim, não tenho muitas histórias de viagem porque sempre viajo com minha família. Mas existe uma em particular que é bem interessante. Aí vai falar sobre o podcast de histórias de viagem. Sempre viajamos para Londrina, cidade onde eu e minha irmã nascemos. Além disso, por ser uma cidade grande, guardada as TVs das proporções, era e ainda um bom legal para um bate-volta. Visitando o shopping, a catedral, o sebo e na volta pelas tortas alemãs. Quem é da região vai saber o que é. Só que o problema se deu quando íamos para casa. Sempre fui muito apegado à minha avó e como tinha uns 4 anos, pensava estar brincando de esconde-esconde com ela. Por isso resolvi, sem avisar ninguém, entrar num vestido de alguma loja. Caramba, fiz com que minha mãe entrasse em pânico, porra. Interditasse o shopping, ou seja, ninguém entrava nem saía. Acabou que um tempo depois me acharam. Porra, também, né? Caramba, acho que fui repreendido. Contudo, lembro que não apanhei. Aliás, nunca apanhei de meus progenitores. Ainda é uma história muito divertida, mas não contarei devido ao tamanho do texto. Cara, você aprontava pra caramba, viu, Leonardo? Olha aí. Bom, mas por fim, queria fazer algumas considerações sobre o último podcast. Dia de Princeso, ou hashtag Panda Princeso, cara. Sobre andar de chinelos fora de casa, cabeça além de babaca, vacilão intolerante. Porra! Tomar banho todo dia é essencial, mas salvo raras exceções, não faço. Calma, faço parte do movimento escoteiro. Portanto, acampo regularmente. Entretanto, às vezes, não é possível nem ao mesmo duchar-se. Agora, se acham que o pior local em relação ao odores e ao transporte público, repense um pouco. Cara, vida de escoteiro realmente deve ser difícil pra caramba, viu? Ficar sem tomar banho, meu Deus do céu. Ainda por isso, pessoal, desculpa pelo tamanho do e-mail, ainda quero escrever mais, mas não farei, pois estou sem tempo. Mesmo assim, ô Leonardo, valeu então pelo teu e-mail. Próximo e-mail é da Camila Jacó. Aê! Olá, pessoas do Projeto X. Sinto pela dificuldade na pronúncia do meu sobrenome. Então é melhor eu dar uma luz nessa questão. Finalmente, hein? Finalmente. O Jacó, na minha família, se pronuncia Jacó, né? Uhum. Mas a maioria das pessoas se enrola e acha que é uma pronúncia inglesa. Mas é Jacó mesmo, ok? Mas se quiserem falar Jacob, não tem problema pra mim também. Camila Jacob. É, todo mundo fala Camila Jacob, mas é Camila Jacó. Eu já era, vou chamar de Jacó mesmo. Tem essa. Eu já costumava com Jacó mesmo. Eu também, então... É, curti muito o podcast dessa semana. Ainda mais porque eu cheguei bem perto de acertar. Meninos, vocês estão de parabéns. Tem de se cuidar mesmo. As mina pira. Olha. Concordo totalmente com o lance do cabeleireiro unissex. Meu irmão tem um trauma desse tipo de lugar até hoje. Lugares assim, onde se embeleza na frente de testemunhas, sempre me enche o saco. E... Não se pode mudar de canal. O pessoal quer manter o papo contigo, que não faz ideia do que responder além que o corte nunca sai igual ao da foto. Nunca. Por isso, o máximo que eu puder ter esse tipo de serviço em casa é melhor. Olha aí. É aquela história da futilidade fora de casa, não sei, cara. O papo que o pessoal não consegue desenvolver. É estranho isso, né? Uma das coisas que eu posso dizer que eu sou meio chato, assim, é com cabelo, cara. Sempre que eu não ia cortar o cabelo, sempre sai diferente, uma coisa ou outra. Por isso eu resolvi esse problema. Quem corta meu cabelo hoje em dia é minha mulher. Olha aí, tá bom, hein? Tá tranquilo. Tá bom, eu posso falar, posso dar um espetáculo e tal. Geralmente tem saído muito bom, cara. Então tá ótimo. Tem que reclamar, não. É, isso é barato também. Tá bom, né? É, fora a economia, né? Aí ela fala, de pedidos não tenho muitos essa semana, apenas reforçando, o pedido de Homestuck, mesmo sabendo que a equipe não tem saco ou tempo pra ler tudo, mesmo assim não custa pedir. O problema do Homestuck é que só a Adri viu e é muito psicodélico essa obra. Vamos ver, né, se a Adri consegue convencer a galera pra gravar esse podcast, eu não sei se vai ser possível ainda assim. Continue tentando, né? Pois é. É, Haikyuu ou um só anime de esporte. Eu concordo, eu quero ver esse anime, ainda não vi, mas eu gosto bastante de anime de esportes, cara. É, o Haikyuu é de vôlei, então ele é legal. Já vi um pedaço. Podcast só sobre anime de esportes até que eu queria, mas a gente pode queimar várias obras, né, que poderiam ser gravadas só sobre elas, né? Uhum. Eu não sei. Então vamos ver, né, se o pessoal vai gravar ou não desse tema. Vamos ver. Sem esquecer reforços para o anime Tiger Bunny. Nada mais que a versão japonesa com altas publicidades da Marvel. Ah, eu adoro Tiger Bunny. Vale a pena, eu acho. Vim pedir também sobre duas webséries, apesar de estar com vergonha de uma delas. A primeira que eu gostaria de pedir é Even After High. Sim, é uma websérie feita para vender brinquedos. Bem legal, por sinal, né? Minha filha gosta bastante. Olha aí, legal. Mas ao contrário da sua progenitora, Monster High, ela possui uma história muito mais trabalhada em um tanto sombria. Não falei muito, pois são poucos episódios até agora. E é preferível que vejam com mente aberta também. Se possível, veja em inglês. A tradução não ficou realmente boa. E muitas coisas fora do sentido original. A outra série é B&G Upcat. Ela tem ganhado um tanto de popularidade. A história tem referências legais e uma protagonista fofa e gordinha. Que é uma boa quebra de estereotipos. Meninas, me ajudem a tornar esse podcast possível, por favor. Olha aí. Eu não conheço essa. Então, eu tenho que ver com o pessoal, né? Se eles querem ver, querem gravar. Olha aí, mas gostei do tema. Parece legalzinho. Agora, de dicas do próximo cast, eu devo admitir que trapacei nessa. Joguei no Google as palavras-chave. Quem não faz isso, né? Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Que fora semente, coração e japãozinho. E o que saiu foi o Kokoro Connect. Nunca ouvi falar e é provável que eu não tenha acertado. Mas pelo menos tentei acertar. Acertou, né? Olha aí, Camila, você acertou na verdade. Foi dar uma desperta e se deu bem. Beijo pras meninas, abraço pro resto da equipe, continue com um ótimo trabalho. Até semana que vem e me desculpem, se não foi minha melhor mensagem, mas foi feita com amor. Olha aí, abraço pra Camila Jacó, que você acertou a dica. Abraço pra Camila. A primeira a acertar a dica desse podcast. Maravilha, viu? Valeu pelo teu e-mail, Camila. O próximo e-mail é do Kleber Yamasato, e ele fala assim, e aí pessoal do PXP, como estão? No podcast dessa semana ri muito, e achei bem informativo em algumas partes. As expectativas vividas por alguns da staff eu já passei, e por outras não quero nem chegar perto. Caramba, eu não posso me considerar um metrosexual, já que meu máximo da vaidade é... É, bom, eu não tenho vaidade alguma, cara, que nem eu. Concordo com banho, ah, por favor, antitranspirante e desodorante, por favor também. Um banho pelo menos, né? É, então, mas eu paro por aí, não ligo pra vestuário, nem penteado, e raramente eu faço a barba e vivo de chinelo. Caramba, viu? É igual eu, cara. Também, tranquilo. Pô, aquele do cabeça de não sair de chinelo, cara, tem até um pouco disso, mas ele é muito extremo, cara. Não, ele é muito fresco, para com isso. Porra, não pode ir na padaria de chinelo, como assim, cara? Ele tava inspirado aquele dia. É, então, tá muito mal. Isso tá no nível extremo de babaquice. Aí ele continua assim, minha mãe pegou no meu pé em questão de vestuário, mas deixo muito a desejar. Para a dica da próxima semana, eu chuto que o podcast vai ser sobre Kokoro Connect. É, mais um acertou. Então, tá certo, hein? Como as dicas são coração, semente e japãozinho, eu assemelhei as duas primeiras com Heart City. E a primeira como sendo o anime. Abraços e até a próxima, tá vendo? Esse daí deve ter visto o anime, ele já sabe, hein? Maravilha. Eu não vi ainda. Pois é, valeu, Kleber Masato, e você também acertou a dica. Próximo e-mail é do Oneto. Olá, pessoal do PXP. Sobre o último podcast de Vida de Princesa, algo que aprendi com o tempo é que transpiro demais. Eu comecei a andar, não com um, mas com dois desodorantes na mala. Pois a coisa que acho mais insuportável é o mau cheiro. Concordo com você, cara. É, faz muito bem. Não, mas você pega transporte público. Metrô, então, meu Deus. Ixi, Maria. Sobre os alimentos, nada me convence que a salada é boa. Eu posso até gostar de molho, mas a salada eu só como em situações extremas de falta de comida. Pô, mas salada é tão bom, gente. É, eu também, assim, eu gosto naquelas, né? Mas assim, pra abertura, né, pra almoçar e tal, legal, né? Ah, sim, é válido. Espero ter escrito o e-mail certo, pois estou no celular e vocês conhecem como o corretor ortográfico trola. Nossa, eu já vi as mensagens do Panda, cara. Porra, trola pra caramba, viu? Do resto também. E sobre o próximo podcast, acho que será Kokoro Connect. Aê, acertou. Mais um acertou aí. Tá facinho, viu? Tá facinho pra quem viu o anime. Tava fácil. Vocês estão melhorando, né? Colocando as dicas mais fáceis, assim. Às vezes tem que ajudar, né, galera, né? Uhum. Às vezes não dá. Se for o Mug da dica, então esquece. O pessoal não vai acertar nunca, cara. Na boa. Ah, o Mug é meio louco da cabeça. Enfim, né? Valeu, Neto, pelo teu e-mail. Sim, você também acertou. Então, até a próxima vez. O último e-mail é do João Vitor Gomes, que ele começa assim. Sou o João Vitor, 19 anos, programador, estudante de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Fala, galera do Projeto X. Estou meio sumido dos comentários do site, mas sabe como é, né? Terminando o semestre, se arrastando, implorando, meio ponto, e virando a noite antes da prova pra estudar sem falar no trabalho. Cara, fim de ano é um saco mesmo, viu? Mais um, cara. Pior que na minha profissão, final do ano é o que você fica mais sem tempo, né? Então, até imagino. Novembro e dezembro, tô nem respirando direito. É complicado mesmo. Aí ele continua assim, mas dia de princesa, eu não sou nada metrosexual. Nunca me depilei, o máximo que eu fiz pra cuidar das espinhas foi passar o sabonete que deixa vesco durante 2 semanas. Caramba, viu? E depois perdi a paciência. Sem brincadeira, pra mim foi mais fácil suportar a zoação como espinha boy que ficar lembrando de passar aquela merda, cara. Olha os sacrifícios das pessoas. Coitado. Cortar cabelo, vou no mesmo lugar desde os 8 anos. Sento na cadeira e quase durmo. Eu ando o máximo possível de chinelo, quando não ando descalço. Frequentemente vou fazer a prova de chinelo e nunca ficou com chulé. Enquanto que de tênis eu tenho que passar talco. Falando em cheiros, teve uma época tensa na minha vida, quando a suvaqueira, como a minha mãe fala, eu acho que eu passei tanto antitranspirante em creme que os poros embaixo do meu braço entupiram. E hoje só passo um moaxezinho, né? E dá pra aguentar o dia todo, mas não arrisco ficar sem uma latinha na mochila. Por favor, cara, porra. Não arrisque mesmo. Não mesmo. Atualmente jogo bola e vôlei uma vez por semana. Olha aí, pelo menos um cara esportista. E estou pensando em voltar pra academia, que eu faço sazonalmente. Ou entrar na natação, mas onde eu moro é difícil achar um lugar. Mesmo assim, faço esportes, faz bem. Eu devia fazer algum esporte na vida. Eu prefiro esporte do que a academia, né? Eu jogo bola, mas academia não faço, não. É, depende da preferência da pessoa, né? É. Acabei de compartilhar uma porção da minha vida e o podcast da semana que vem será sobre Kokoro Connect. Caramba, viu? Ele acertou também. Olha aí, mais um acertou. Todo mundo acertando. Falando que tá ficando fácil e não tenho opinião sobre isso. Estou aguardando ansiosamente um podcast sobre Psycho Pass assim que essa temporada acabar. Olha que só tem a Dri e o Cabeça assistido Psycho Pass. Eu acho que eles só não gravam porque não tem mais pessoal pra gravar. Vamos ver, né? Se alguém da staff assiste também, né? Pra poder gravar esse podcast. Que eu acho que os dois adoram pra caramba, né? Esse anime. Então, não prometo nada. Mas quem sabe um dia possa sair. Vamos lá. E abraços, pessoal. E um PS. Eu não pude comprar a recompensa do Projeto X na época que eu doei para o WeCash. Mas depois abaixaram o preço da recompensa para o que eu doei. Fiquei muito chateado por causa disso. Então, cara, eu não sei. Tem que ver isso aí com o pessoal do WeCash pro Android. É verdade, eles abaixaram mesmo. Mas isso aí foi depois que completou a primeira meta? Ou quando entrou na meta estendida? Foi, olha, eu vi no último dia. Eu ia ajudar também, mas estava um preço. Assim, como eu estava muito sem tempo, quando eu percebi já era o último dia. E quando eu vi, estava mais barato. Falei, ó, eu ia escolher a escolha de tema. Aí, que tinha sobrado, foi a leitura de e-mail, eu falei, ah, por que não? Vamos elaborar, né? Ah, então, eu acho que foi porque a meta já tinha sido alcançada, né, faz algum tempo, o valor, e aí eles resolveram abaixar, né, pra pessoal, sei lá, quiser participar mesmo, incentivar a galera, e uma meta estendida também, né, por que não? Eu achei legal isso, a parte deles. Achei válido, pelo menos a meta foi atingida bem rapidamente, né, pela galera. Foi, foi. Enfim, mas valeu pelo teu e-mail, Tom, João Vitor Gomes, e sim, você acertou a dica do podcast, e até a próxima vez também. Bom, vamos mandar abraços para quem comentou o podcast. Abraços, então, para o Eduardo Marcel, para o Rafael Taira, para o Cover do Mug, para o Ivani Davi, para o Thales Borges, para o Antônio Pereira, para o Cresto Mance Tássio Sam, para Inês Barbuio, Rafael Padilha e o Jader Funk. Meu Deus, hein? Caramba. E para fechar essa gravação, né, desse caixa de entrada, vamos falar das dicas. As dicas da semana passada. Quais foram as dicas da semana passada, o Kogor? As dicas foram semente, coração e Japãozinho. Olha aí, tá fácil. Semente e coração, na verdade, tá falando de um personagem chamado Semente e Coração, que aparece toda hora naquele anime, pra atrapalhar a galera. E Japãozinho, uma obra japonesa. Como o Rods fala, obra do Japãozinho. Obra de anime, obra... esse tipo de coisa. E as dicas da próxima semana. Tá fácil também, quero ver a galera acertar. Vamos lá. As dicas são Ogro, Panda e Dragões. Ogro, Panda e Dragões. Olha aí, a Drista editando esse podcast, ela tem que se virar agora pra entregar no prazo, meu Deus. Ficou grande a gravação, mas ficou um podcast bem legal. Então vamos ver se o povo acerta, né? Então, ó, encerramos esse caixa de entrada. Valeu pela sua participação, Kogor. Você quer mandar um abraço pra alguém também? Pô, eu agradeço, pessoal, pela participação aqui no Projeto X. Falar que eu gosto muito do trabalho de vocês. E mandar um abraço aí pra minha esposa, Daniela, e minha filha, Ana Lívia. Olha aí, estão abraçadas. Que beleza. Bom, então é isso, galera. Valeu por esse caixa de entrada. Nos vemos na semana que vem, então. E falou, tchau.